Primeiro, obrigado pelo convite do Alan, da DW. É um prazer estar aqui nessa sexta-feira debatendo com vocês esse tema que é amplo e que eu terminei definindo uma estratégia que é tentar falar o mínimo possível. Eu tentei ser o mais sintético possível. Tinha uma apresentação maior que eu fiz em Cabo Verde recentemente sobre essa coisa. Eu tentei dar uma reduzida para a gente poder debater. E o que eu vou colocar são essas duas coisas. Quais são os temas estratégicos e as reflexões. Só que antes eu vou tentar fazer um enquadramento nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que foram lançados na Rio+20, né, como ideia. E a gente vai ver que sempre há uma relação. Então, na hora que eu digo que dá para a gente tentar ver o que é a nova agenda urbana, quais são os temas, houve muita relação entre a Eco 92 e Istambul em 96, né? A própria Agenda 21 teve muitas bases juntas. E a mesma coisa agora acontece de relação entre Rio+20 e o que é que deve emergir aí em Quito. Por isso eu vou me concentrar em alguns temas, estratégias e reflexões e o que é que tem sido feito até o momento, né? Então, eu estava aqui. Então, tá bem. Pode baixar tudo aí. Só até ali. O conteúdo da apresentação é esse. Eu vou falar um pouco primeiro da ONU Habitat ou do UN Habitat. Angola, quando eu fui para Cabo Verde, eles também chamam, né, de ONU Habitat. Moçambique. Matias, que esteve lá, eu não tenho que perguntar a ele, mas em Cabo Verde, no Brasil também é ONU Habitat. Aqui, em geral, se chama de UN Habitat, né? Então, depois eu vou falar dessa conferência, que é o Habitat 3, mas formalmente ela se chama Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, e houve uma mudança no nome. Sempre foi Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, e isso significa alguma coisa, né? Surgiu o nome habitação aí, já nos diz muita coisa. Recentemente, o Klaus, que é o Executive Director do UN Habitat, né, o ex-prefeito de Barcelona, ele lançou esse position paper da UN Habitat, que é Housing at the Center, né? Então, depois eu posso até compartilhar com vocês, no qual ele fala da questão central da habitação. Então, a habitação realmente surge agora no nome. E a questão do desenvolvimento urbano sustentável. Então, a gente já vê a clara influência da Rio+20 aí, né? Porque a Rio+20 foi a conferência da Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável. Ela também mudou o nome, né? Antes era sempre sobre o ambiente e o desenvolvimento, o ambiente humano. E ela mudou para a questão do desenvolvimento sustentável. Então, isso já foi incorporado aí. Depois a gente vai falar do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, que é o ODS número 11. Isso foi uma grande vitória, tá? Ter um Objetivo de Desenvolvimento específico na agenda pós-2015 para as cidades. E depois, como é que a gente constrói essa nova agenda urbana. Isso aqui é onde hoje existe a presença da UN Habitat. Basicamente, a nossa sede é em Nairobi. Nós somos um secretário... A gente não é uma agência em sua plenitude, né? Nós estamos ligados diretamente ao secretariado em Nova York, nós e a UNEP, e somos os únicos com presença em África. São as duas agências que têm sede em África. E tem os seus escritórios regionais. Um escritório regional é para a América Latina e o Caribe, fica no Rio de Janeiro, e atende a América Latina e Caribe. Tem um escritório regional para a África, que costumava ser para a África e Estados Árabes, só que foi fragmentado. O para a África, que é onde eu trabalho, que é para o histórico regional para o qual eu trabalho, fica em Nairobi, e o para a África fica no Cairo. E por último, tem o Fukuoka Office, que é em Fukuoka, no Japão, que é o histórico regional para a Ásia e Pacífico. Então é assim que se organiza. E a UN Habitat, apesar de não ser desenhada, né, porque nós estamos ligados ao secretariado como Implementing Agency, a gente termina sendo. Então tem projeto em todos os países, inclusive Angola não está up to date no nosso site ainda. Mas a gente tem presença em todos esses países aí implementando projetos. Esse mandato da UN Habitat, ele vem da Agenda Habitat, que foi definida em 96, e é trabalhar em prol de futuro urbano melhor, e a missão é promover assentamentos humanos ambientalmente e socialmente sustentáveis e habitação digna para todos. Então a questão da habitação e a questão sustentável já vinha de qualquer forma de lá, né? É uma reverberação. Podemos passar. As conferências Habitat. A primeira conferência foi em 1976, em Vancouver, e ela é uma conferência das Nações Unidas sobre assentamentos humanos, que é o que dá o nome ao programa. Como produto, teve a Declaração de Vancouver e o Plano de Ação de Vancouver. 64 recomendações em 6 domínios. Os domínios são esses aí, eu não vou entrar muito, mas você veja que a questão da terra já estava lá. Então a questão da terra, por mais que hoje continue central, né, completamente central, ela já estava na agenda em 76. A participação pública, que é outra coisa, já estava na agenda em 76. Instituições de gestão, planeamento territorial, que é uma coisa que a gente... Agora a UN Habitat volta à questão do planear territorialmente. Habitação, infraestrutura e serviços, por estratégias territoriais. Então, as agendas já estavam mais ou menos definidas desde 76. Né? A questão é o nível de compromisso que você consegue em cada habitat, em cada conferência. Né? Então, a segunda teve uma declaração, que é a declaração de Istambul, e a agenda Habitat. A agenda Habitat, em vez de recomendações, já são compromissos. Você vê que já há um aprofundamento do que é que os países resolvem juntos decidirem. Né? Então, habitação digna para todos, desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis, participação do setor privado e comunitário, igualdade de gênero, questão do gênero entra. O financiamento, essa questão do financiamento hoje é central. Né? A gente, inclusive, tem a agenda de Addis Abeba, que complementa aí, a conferência para o financiamento do desenvolvimento, né? Eu vou falar um pouco, porque não tem como não falar, e a questão da cooperação internacional. E agora vai ser Quito 2016, que é a definição da nova agenda urbana, sendo que o Habitat 3 tem um nome ligeiramente diferente, por influência exatamente da Rio Mais 20 e pela questão central da habitação. Como vocês podem ver, é de 20 em 20 anos que há as conferências, né? São os grandes summits. E, como esses dias eu conversava com o Alan, né? Mesmo que a gente não consiga funding para ir, temos que, de qualquer forma, ir com o nosso dinheiro próprio e participar ali. Porque a última eu era um adolescente, né? Não tinha nem como fazer parte daquilo ali, né? O Alan participou, né? Em 96. Em 76, você já... Olha aí, o Alan... E também em 96. Foi no Canadá, né? A primeira. Então, o Alan era muito jovem, viu? É porque como era no Canadá... Ainda é muito jovem. Mas o Alan devia ter uns 6 anos ali, então. Mas ele conseguiu ir exatamente que era no Canadá. Então, como é que a gente vai construir essa nova agenda urbana? A primeira coisa que a gente tem que olhar são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E tem esses 17. Então, acabar com a pobreza. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são muito ambiciosos. Eu diria até que eles foram... vai parecer um pouco arrogante, mas eu diria até que eles foram mal desenhados. Porque alguns deles são unachievable em 15 anos. Você não tem como conseguir alguns dos objetivos em 15 anos. E eu vou dar um exemplo para vocês, mas é bom que a comunidade internacional queira objetivos ambiciosos, porque a gente dificilmente consegue atingi-los, mesmo quando não são. Né? Só para dar um exemplo para vocês, a questão do slums, né? A gente tinha um objetivo que era retirar 100 milhões de pessoas das favelas, né? Ou dos museques. E esse objetivo foi atingido. Só que a gente tirou 100 milhões de pessoas e 200 milhões passaram a morar. Então, é bom que seja agressivo, porque se não for agressivo, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Já que a gente não consegue chegar nem no lugar agressivo, é melhor que seja. E tem vários aqui que dizem respeito, né, às questões das cidades. Ah, a grande parte deles, né? Clean Water and Sanitation, a Clean Energy... Good Jobs e Economic Growth, já que as cidades são os motores de desenvolvimento. Innovation and Infrastructure, Reduce Inequalities, né? Não é uma coisa só ligada à cidade. Responsible Consumption, né? A gente sabe que a nossa pegada ecológica é muito maior nas cidades. E o número 11, que é o Sustainable Cities and Communities, que esse é especificamente nosso. Podemos passar. É, e como é que é desenhar no objetivo de desenvolvimento? Ele, você tem goals, né, e você tem os targets, que a gente costuma traduzir em objetivos e metas, né? Então, os objetivos, eles são amplos, é criar cidades e assentamentos humanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Tinha a palavra produtivo no grupo de discussão e ela saiu, né? Mas é, terminou ficando isso, inclusivo, seguro, resiliente, sustentável. E ele é amplo o objetivo e as metas, elas são muito específicas. Em geral, elas têm um deadline, né? Então toda meta tem que ter indicadores, que são SMART, né? Que você pode mensurar se você está atingindo essa meta ou não. Então é importante que ela sempre tenha uma meta muito clara, né? Um número a se atingir e uma data para você poder mensurar aquilo. E por isso é que eu disse que alguns são inatingíveis ou mal desenhados. Por exemplo, esse aqui, ó. Até 2030, garantir acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível. É inatingível esse objetivo, mas ótimo que esteja aí, né? E a preço acessível. E aos serviços básicos e urbanizar os assentamentos informais. Então, é a primeira meta. A segunda, até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível, novamente, para todos. Melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão do transporte público, com especial atenção para a necessidade das pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa questão da segurança rodoviária é um grande ganho, né? A segurança rodoviária hoje, as mortes no trânsito matam mais do que qualquer outra catástrofe, desastre, terrorismo, guerra. Então é a grande guerra que a gente tem que enfrentar hoje, a questão da segurança rodoviária. Infelizmente entrou nas metas. Pode passar. Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, a capacidade de planejamento, de gestão, de assentamentos urbanos participativos, integrados e sustentáveis. É extremamente difícil de você mensurar isso aí, né? Depois, eles vão detalhar no futuro e a gente vai saber quais são os indicadores. Mas é o tipo da meta muito difícil, né? Essa aí nem data tem, né? Não diz nem quando vai se atingir, mas é fortalecer os esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. Pode ir. Reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes, né? Então é com foco muito na resiliência, até porque está aqui. Pode passar. Reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades. Então a questão da qualidade do ar, a gestão dos resíduos municipais, até 2030. Outro aí, até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, e aos espaços públicos verdes, particularmente para mulheres e crianças. É outro objetivo que parece também inatingível, né? Apoiar as relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, perurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional. Então você vê que a dimensão regional e metropolitana de qualquer forma entra aí, né? Vamos passar, tem mais dois. Aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos com planos integrados para inclusão, eficiência de recursos, mitigação e adaptação à alteração climática e a resiliência a desastres, de acordo com o Sendai Framework, para redução de risco. Então, novamente, a gente vê a questão da resiliência muito forte. E o último, apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive o meio de assistência técnica financeira para a construção sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais. Então, foco na habitação aí e também alguma coisa ligada a financiamento, né? Pode ir. Então, dá para ver mais ou menos aí quais são as agendas, né? Quais são os temas que estão sendo discutidos desde a Rio + 20, que é onde se começa a construir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E se chegou a 10 Policy Units, que são as unidades que estão a discutir previamente, estão a fazer Position Papers, Discussing Papers, nesses comitês preparatórios, né? Então, a primeira policy unit é sobre a questão do direito à cidade, o right to the city, né? Que isso foi uma da grande derrota de Istambul. Há hoje o direito à habitação é garantido, tanto que há um rapportuar das Nações Unidas para habitação, para moradia, né? E ele vem aqui porque foi reconhecido como um direito. O direito à cidade ainda não é. E o direito à cidade é uma coisa mais ampla, eu vou discutir isso. Isso podia até ser o tema da palestra de hoje, mas o do debate, desculpa. mas não, não é, porque é, é, é inesgotável, a gente pode discutir, mas é uma, é uma, é uma das grandes questões, né? É o direito à cidade, que é muito mais amplo, é o direito ao transporte, é o direito a não perder 4 horas por dia no trânsito, né? É o direito a morar do lado do espaço público, é o direito a poder caminhar tranquilamente na rua, é o direito a tudo, a não ter que disputar com o carro ali a calçada, né? O passeio. Então, o segundo, quadro sociocultural urbano, políticas nacionais urbanas, que é um pouco o projeto, o primeiro projeto da UN Habitat aqui, né? É uma National Urban Policy, então, que é uma coisa maior, tá? A política, ela é mais ampla do que o planeamento. Angola tem muita tradição em planeamento, né? Até pelo seu aspecto de ex-país socialista, e muita tradição legislativa, mas não da política, né? Que é uma coisa mais ampla. E é isso que a gente tem tentado introduzir aqui, essa, a importância da política, que não é só a questão do planeamento, tem uma questão institucional e legal também. Você não pode dissociar essas três dimensões. Você trabalha essas três dimensões de maneira concomitante. Questão da governação urbana e desenvolvimento institucional e de capacidade. Finanças municipais e os sistemas fiscais locais. Isso aí eu vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui. O Alan quer organizar depois um debate sobre sistemas de finanças locais. É, ele vai falar do exemplo da China, eu vou falar do exemplo do Brasil. Isso vai ser em dezembro, né, Alan? Sim, sim. Parece que vamos programar isso. Depois. O capitão aí. Isso. Depois, a questão de estratégias urbanas e espaciais, o mercado de terras e segregação, que é outro tema importantíssimo, a estratégia de desenvolvimento econômico urbano, ecologia urbana e resiliência, serviços urbanos aliados à tecnologia, né? Que é a questão das smart cities. É uma policy unit bem sobre a questão das... Podemos passar. Além da política habitacional, que é uma questão central, né? A habitação. Então, os temas estratégicos que eu vou falar aqui, e agora eu vou ir com mais calma, vamos de um aí para ficar, para o direito à cidade, o direito à moradia, a cidade para todos, né? Falando rapidamente para não esgotar o tema, o direito à cidade é isso, ele é mais amplo que só o direito à moradia, ele é muito mais difícil de se estabelecer, porque ele é menos mensurável do que o direito à moradia, e por isso os países têm mais medo de se comprometer. Por quê? Porque isso aqui é o fim dos reassentamentos, tá? Direito à cidade é exatamente o compromisso ao fim dos reassentamentos. Por exemplo, a política que hoje existe em Angola de reassentar as pessoas do Zango, ela cabe no direito à moradia. Você pode chegar e dizer assim, olha, não, mas esse cara mora muito mal. Ele está a morar mal, em condições não condignas, então eu estou a levar ele para o Zango e eu estou a dar a ele uma habitação muito mais condigna. E esse, na verdade, é a armadilha que a gente cria quando a gente só fala em direito à moradia e não fala em direito à cidade. Né? Porque o que importa para essa pessoa que morava na Baixa e foi morar no Zango é que agora ele vai perder 4 horas por dia e ele vai ter que pagar 800 kwanzas para ir, né? E 800 kwanzas para voltar. Se a gente for fazer essa conta aí, se a gente for pegar o salário em Angola, vai sobrar 6 mil kwanzas para ele por mês e ele vai ter que comer na Baixa, né? Se ele trabalhar ali. Então ele vai ter que levar a marmita, né, que é a tática mais usual agora. Mas é o tipo da situação super complicada. Não, é esse tipo de... O direito, né, as pessoas embelezam mais a cidade e dão moradias mais condignas, mas elas pioram as condições de vida dos habitantes na hora que criam esses modelos de reassentamento. Então por isso a importância... Lugar. Por isso essa importância de você mudar do direito à moradia para o direito à cidade. E o direito à cidade é isso, é você permitir com que as pessoas, onde elas estão assentadas, se elas já têm uma história aí, elas permaneçam nessa área por uma questão muito simples. Se você transferi-las, você está perpetuando a pobreza delas. É basicamente isso. Se você deixar a pessoa na Baixa, ela vai ter mais capacidade de ter um negócio próprio, ela vai ter mais facilidade de arranjar empregos, múltiplos empregos, ela vai ter mais facilidade de levar o filho dela à escola sem gastar nada. E é uma escola melhor, porque as escolas são melhores no centro do que na periferia. Ela vai ter melhor acesso a serviços de saúde, porque os serviços de saúde também estão concentrados no centro. Então, a gente já viu que o forced eviction, né, o realojamento que não é forçado, o realojamento... Né, que é para melhorar a condição de vida, ele sempre tem o resultado dele quase sempre é pior. na vida da pessoa, né? E na vida ao longo ali da história dela. Ela vai ficar na pobreza por mais tempo, porque o ciclo de reprodução da pobreza tem a ver com o custo de transporte, com o peso do custo de transporte na vida dessa pessoa. E se ela for lá no Zango, ok, que o Zango já tem alguma dinâmica, mas não é suficiente para todo mundo que mora lá, para absorver todos. Então, necessariamente, vai ter gente que vai ter que sair do Zango para buscar emprego. E são essas pessoas que você está complicando a vida, né? Que ela vai perder 4 horas, que ela podia estar com os filhos, podia estar com a esposa, ou podia estar fazendo, estudando, podia estar melhorando, né, a sua capacidade de empregabilidade, podia estar fazendo qualquer coisa. Então, por isso a centralidade do direito à cidade. Né? E por isso é que eu perdi mais tempo nesse aspecto do direito à cidade, porque é muito fácil a gente cair na armadilha do direito à habitação. De dizer, não, olha, vamos dar habitação condigna e vamos resolver. E eu tenho certeza que o governo de Angola é muito bem intencionado e ele caiu nessa armadilha, porque é normal, tecnicamente é normal você chegar à conclusão que você está melhor. Eu vou melhorar a condição de vida da minha população dando a ela uma moradia melhor. Mas não é isso. O que é a cidade, o direito à cidade é muito mais amplo que isso. É o direito a ter um emprego, né, e não perder 5 horas para chegar num bom emprego. Então, eu vou para uma reunião do Africana do Direito de Cidade para a semana e parece que posso trazer umas informações, parece que para arranjar um outro debate sobre esse tema. Sim, sim. Sobre esse tema específico seria muito interessante. Yeah. Claro. E a sua experiência do Brasil, mas também outros para mim. Sim, sim. Aqui. O direito à cidade é muito discutido no Brasil e a função social da propriedade está completamente linkado a essa coisa. No Brasil, toda e qualquer propriedade tem uma função social que está acima de qualquer outra função, está acima dela da função econômica. Então, por causa disso, a gente tem uma série de instrumentos que garantem, por exemplo, que algumas favelas permaneçam em lugares de extrema atratividade do mercado financeiro, né? A gente vai tratar disso, né, nessa discussão em dezembro, né? Hoje não dá para esgotar todos os aspectos. Mas, ó, a questão do transporte público é outro tema estratégico. Por quê? Porque já se percebeu que não dá para resolver a cidade com o transporte individual privado. É só olhar para baixo, né? É só olhar para baixo e ver que ou você opta por todo mundo ir com o seu carro, ou você vai ter uma cidade, ou a cidade vai estar uma porcaria, né? Porque não tem jeito, é uma questão de ocupação de espaço. E os carros, eles ocupam espaço e você vai ter que criar highways por cima para poder transportar aquele carro, e quando você cria essas raias, você deteriora a cidade à volta. Então não tem muito o que fazer, a gente tem que investir no transporte público. E essa é uma agenda extremamente difícil. É extremamente difícil as pessoas quererem abrir mão para o transporte público. Em São Paulo, estão a se implantar agora, por exemplo, vias exclusivas para ônibus. Por quê? Porque o entendimento é que quem está no ônibus está abrindo mão do conforto, né? Por quê? Porque uma coisa é você estar na tua viatura ouvindo o teu jazz, né, com tua namorada ali do lado, no banco de couro e tal. Outra é uma pessoa que está lá no ônibus assim, a carregar, ou a tentar ler alguma coisa. Que tá... Se essa pessoa parar no mesmo congestionamento que você, ela não vai ter nenhum incentivo para ir de ônibus. Então o incentivo que a gente tem que dar a essa pessoa ou é econômico, ou é taxar estacionamento no centro, fazer estacionamentos caros, ou o sistema que Londres fez de filmar quem está entrando no seu Central Business District e fazer as pessoas pagarem um pedágio, né? Alguma coisa, uma portagem, ou as pessoas vão de viatura. Por quê? Porque é mais conforto para todo mundo, para mim, para você. Não tem quem não queira ir de viatura, entende? Por quê? Porque você não tem incentivos. Então você tem que incentivar o transporte público. E os mecanismos já existem, só que são agendas extremamente difíceis para você dialogar com a classe média, com a classe alta, sabe? Eles não querem dar um centímetro de espaço de via para o transporte público, né? É extremamente complicado. Além de não falar do transporte não motorizado, né? E tem uma questão de equidade aí, né? Tem a questão de equidade, de quanto tempo você faz as pessoas perderem o tempo. Um outro tema é o de cidade para pessoas, né? O Yangel tem um livro brilhante, né, sobre esse tema, que é exatamente como a cidade, essa car invasion, como a gente terminou perdendo a cidade para as viaturas. E as experiências que mostram, por exemplo, teve um terremoto em Los Angeles, em São Francisco, desculpe, que caiu a highway, e eles, em vez de fazer a embarcadeira, Highway, eles resolveram fazer um parque. E eles perceberam que todo mundo se virou depois do... Todo mundo ou arrumou a carona ou foi de transporte. Que é a questão de você colocar pistas para automóvel, mais automóveis vão. Não tem essa. O que você tem que fazer mesmo é parar de construir coisas para automóvel, porque as pessoas vão se virar. No fim era esse transporte. Em Luanda, as pessoas se locomovem, né? Com a escassa rede viária, então em qualquer lugar elas conseguem. Então, a questão da cidade, diversidade, e aí tem um papel central do espaço público. Por quê? Porque o espaço público é o local de mediação de conflito. Muita gente no Brasil costuma dizer que as favelas têm o seu espaço público, porque afinal tem um campo de futebol, mas o campo de futebol não é espaço público, atenção. Ele é um espaço coletivo de uso muito específico. Quem usa é quem joga futebol. A senhora de 70 anos não vai para o campo de futebol, né? O deficiente físico pode não ir. Quem está querendo vender alguma coisa pode até ir, né? Se for um espaço que também é espaço de futebol, é uma coisa. Mas no Brasil, o que você encontra na favela são espaços delimitados mesmo, né? O traficante, olha, aqui o cara não pode ir ali fazer o seu mercado. Então não confundam. O espaço público é o espaço de mediação de conflito. É o espaço que várias etnias, várias pessoas de várias idades, várias classes sociais vão lá e elas negociam a utilização daquele espaço. Um usa ali um pedaço, o outro usa aqui, o outro usa ali, né? São uns, é a marginal, né? Tem um pessoal ali fazendo os kuduros, o outro está correndo, o outro está a dançar kizomba, o outro está a discutir política, o outro está a fazer qualquer outra coisa. É a área da marginal, é o espaço público aqui. O espaço da diversidade. Mas para você ter um espaço público e para você ter cidade para pessoas, você tem que ter qualidade, você tem que ter iluminação, você tem que ter passeios, não pode ter carros invadindo aquela coisa, e por aí vai. Então, ó, planejamento regional e ordenamento do território, e aí tem o papel central da água. A questão da água é fundamental, e ela tem sido muito pouco observada. Então, na verdade, o que acontece é quando se há processos de descentralização, que é o que Angola ainda não teve, mas quando se há processo de centralização, os municípios que têm muita água se dão mal, porque eles têm que proteger aqueles mananciais, e aí a terra fica baixa, e os municípios que não têm acesso à água, mas que consomem aquela água, é onde se pode desenvolver a terra, e termina se criando assimetrias. Então, essa questão da água, no planejamento regional e no ordenamento territorial, termina sendo central, e a água tem que começar a ser vista como um custo, de fato, né? O município que tem água, ele tem que começar a receber aí transferências de fundos para ele poder manter a água limpa. Porque o que tem acontecido é isso. A terra fica muito barata e aí as pessoas invadem a volta ou compram ou grilam os terrenos à volta ou vendem, ou os maspólios vão lá e não tem saneamento. Então, a área onde deveria, na tua caixa d'água, onde tem um banheiro em cima, entendeu? É como se tivesse a sanita direto na caixa d'água. É o que tem acontecido, né? Por causa dessa questão da água não ter um papel central do planejamento territorial. Depois, as conexões socioeconômicas entre o meio rural e urbano. E aí é sem essas ingenuidades que a gente ouve em discursos oficiais, né? E até de arquitetos, que chega e diz: olha, não vamos criar cidades tampões no Bengo, que aí ninguém vem para Luanda. Como se as dinâmicas migratórias fossem assim, né? Como se as pessoas não tivessem sonhos. Como se uma pessoa dissesse assim: não, eu quero ir para Luanda, por lá. Estou a ver na internet como é a vida, quero essa vida aí e tal. E todo mundo que pensa nessa cidade de tampões não quer ir, né? Quer que os outros vá para a cidade de tampões. E às vezes é até uma pessoa da província, mas ele não quer voltar para a província, né? Ele quer que quem está na província que fique, que eu vou ficar aí. E quando se há crises econômicas, aí é que se começa a ter essas políticas, né? De vamos criar cidades de tampões. Mas as dinâmicas migratórias não são tão simples. Então é óbvio, tem que se pensar em investimentos no interior. Tem que se criar uma rede de cidades mais forte, e aí as universidades têm um papel fundamental. No Brasil, não só no Brasil, na maioria dos países que conseguiram interiorizar e criarem núcleos urbanos fortes, é através de universidades públicas, né? Você cria um campus numa Camacupa começa a ter uma intelectualidade, né? Porque o Estado contratou professores, o Estado induziu essa questão e contratou professores, você já tem uma intelectualidade. Você já tem quadros que podem, inclusive, trabalhar no planejamento do município, etc. Então, essa coisa das universidades são extremamente importantes para você interiorizar o desenvolvimento, né, no país. E pensar a questão do equilíbrio do meio urbano e rural é importante, mas sem inocências, né? Sem discursos inocentes que a gente consegue frear a população, de vida. A população vai para onde tem condições de emprego e condições de vida melhores. A questão da dimensão metropolitana, cuidado no processo de centralização. Isso é uma coisa que no Brasil a gente sentiu muito. A gente levou para a escala do município, os municípios ficaram muito poderosos e aí a escala metropolitana se perde. E aí ninguém quer ficar com lixo. O lixo passa a ser um problema, um quer passar para o outro. E aí a questão dos transportes é super difícil. Às vezes o município quer cobrar uma tarifa, o outro quer cobrar outra, e quem sofre é a população, porque é a mesma. Né? É difícil, às vezes, de haver integração metropolitana. Então, alguns, a questão dos transportes, a questão do lixo, a questão dos recursos hídricos, a questão do saneamento, tudo isso tem que ser pensado na escala metropolitana, do contínuo urbano. Né? A cidade de Luanda, por ser o município, digamos, mais forte da província, né? Mais do que Belas, Belas o segundo, vai, mas mais do que Viana, Quilambaquiacha, Cacoaco, é o Cazenga, né? O Cazenga se mantém como município também. Ele na hora que isso se descentralizar de vez, né, e já há esse ensaio com a Comissão Administrativa de Luanda, tem que se tomar cuidado para o poder provincial, para o governo provincial não se esvaziar muito. Né? Porque é importante que ele tenha algumas competências muito claras. Descentralização e governação local, que é complementar a isso. Né? Participação público-comunitária. E por que a participação pública é importante? Porque é a maneira de você ter comprometimento político. Todo plano que deu certo, e aí eu falo, eu dei aula em Curitiba nos últimos 4 anos, né? Todo mundo pergunta, por que Curitiba deu certo e o resto do Brasil não deu? Simples. Political ownership. Comprometimento político. E aí, lá se criou, no plano diretor, se criou um instituto chamado IPUC, que é o Instituto de Planeamento. O IPGU tentou ser o IPUC, só que meteu o G, e aí foi que ele se complicou. Porque quando você coloca a gestão no meio, aí tu vira infinito as tuas atribuições, né? O IPUC, como só é planeamento e projeto e pesquisa, desculpe, planeamento e pesquisa, ele é muito focado na questão da urbanização e faz projetos e tal. Mas aí o IPUC foi criado e Jaime Lerner era do IPUC, virou prefeito e depois era outra. E houve uma questão de política. Como é que você cria democracias? É pela participação pública. Se o povo tomou a decisão sobre o plano e o administrador municipal, ou o presidente da Câmara, ou o prefeito, não implementa, vai embora. Então, a participação pública é a maneira de se criar political ownership em estados democráticos. Né? E como Angola quer ensaiar essa coisa eu tenho ouvido muita música agora do Matias Damasio, né? Sobre rumo ao progresso, democracia, desenvolvimento, então está na hora de começar a se implantar os instrumentos de participação pública e comunitária. Questão do financiamento e empoderamento dos governos locais, e isso é fundamental. Todo governo central, ele quer passar competência e responsabilidade, mas na hora de passar a massa, não quer passar nada. Então ele diz assim, olha, educação é teu problema, agora a água é teu problema, mas o dinheiro não vai. Eu tenho uma planilha aqui que eu mostro uma outra oportunidade, que ele fala exatamente o que é de transferência local e o que é de transferência do governo central e o que é adquirido localmente. E a África tem os piores índices do que a América Latina, Europa. E isso é muito ruim, porque isso não estimula você querer coletar o imposto localmente. Você não vai coletar, você não vai tributar localmente porque não vai ficar contigo. Vai para o orçamento geral do Estado. Então para que ele vai fazer aquele esforço? E agora que o petróleo está em baixa, poderia observar como uma estratégia mesmo. Se você descentralizar algumas atribuições de arrecadação de tributação, o Estado angolano vai ter mais, vai aumentar sua base tributária, eu tenho certeza. Porque tem muita coisa a ser tributada. Vou dar um exemplo fácil. Parqueamento. Parqueamento é o tipo da coisa que você não só melhoraria o trânsito, como você regulamentaria isso aqui, né? Isso é normal, você ter cartões para passar uma hora, passar alguma coisa. Parqueamento é uma. Iluminação pública, né? É outra coisa que é de bola. A energia já é meio de bola, né? Imaginar a iluminação pública. Questão da taxa do lixo. Você incentiva as pessoas a produzirem menos lixo. Já vamos começar a falar. Não, essa taxa do lixo já vamos começar a tributar. Exatamente. E tem muitas outras, né? A questão do direito de superfície hoje, pode-se criar impostos prediais também, o próprio direito de superfície pode ser mais adequado às realidades imobiliárias, né? Que hoje em dia, comparado ao valor real da terra depois que vai para o mercado, o direito de superfície é quase de bola, né? É quase que um troquinho ali, né? para depois para o apartamento de 8 milhões que aquilo vai, pode vir a virar. Então tem muita maneira de se criar financiamento para os municípios. Você não precisa nem... Se você descentralizar hoje em Angola, eu te diria que vários municípios iam se safar sem problemas. Alguns, os principais. O Estado ia ter que injetar nos municípios mais interiorizados, né? Que aí realmente não teriam condições. Depois a questão do financiamento para o desenvolvimento, a agenda da ação da Addis Abeba, vai me dizendo se eu estou demorando muito. Tá? Não, tá. O financiamento para o desenvolvimento, essa agenda da ação da Addis Abeba é muito interessante. É o Finance for Development, né? O FFD. Teve três agendas. E isso surgiu depois dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A primeira, se eu não me engano, foi em Monterrey. A segunda... Bem, eu não vou lembrar dos... Mas foram três lugares a discussão. Um em 2002, a outra em 2009, mas aí é época de crise, né? Logo depois da crise mundial, então ninguém está querendo se comprometer com nada. E agora há um comprometimento maior, principalmente com a questão do Fundo Verde, que é aquele de 100 bilhões, né? Que vai começar a se fazer para adaptação, para a questão de resiliência, que é uma das agendas, sem dúvida aí, é planos de resiliência, planos urbanos de resiliência, né? Como lidar com as questões das mudanças climáticas. Só que a agenda de ação de Addis Abeba é extremamente malandra. E eu não estou falando aqui nem como oficial das Nações Unidas, porque para as Nações Unidas foi um sucesso estrondoso. Mas eu estou falando aqui como um cidadão. Qual é a primeira linha de financiamento? Orçamentos nacionais. A comunidade internacional tirou o seu da reta, entende? Disse assim, olha, o problema são os governos locais para financiar o seu desenvolvimento. Aí depois é que vem empresas e setor privado. Aí depois é que vem comunidade internacional. Então, é o tipo da coisa. O financiamento para o desenvolvimento, ele passa principalmente pelos governos, né? E Angola, felizmente, não tem esse problema. Angola financia a UN Habitat. É muito incomum em África um país financiar agências das Nações Unidas, e Angola tem essa capacidade, né? Então isso é uma facilidade que se tem aqui. A questão do planeamento e orçamento participativo, que aí é quando a descentralização e a participação pública já está muito, muito bem estruturada. E o orçamento participativo no Brasil, ele tem uma experiência muito interessante, de Porto Alegre, e isso eu acho que é uma agenda que pode entrar, porque a questão da participação termina sendo um dos aspectos que se desenvolveu muito nesses últimos anos. E como é que é o orçamento participativo? É as pessoas decidirem para onde vai o orçamento do município. Só que as experiências do Brasil mostram que tem que haver uma qualificação dessa participação. Ou a coisa ali vira... Porque, perceba uma coisa, democracia, quando não há muita... Digamos... Muita... Regra, não... Eu não diria nem regra, mas cidadania, sentido de cidadania, ela vira ditadura da maioria, né? É aquela coisa de dois lobos e uma ovelha decidindo o que vão comer no jantar, né? Tem um americano que diz que democracia é isso, né? Dois lobos e uma ovelha decidindo o que vão comer para o jantar. Então é um pouco essa coisa de democracia termina virando, e a gente percebeu isso. Então, para não tirar o lado técnico da questão, qual é uma maneira eficiente de fazer o orçamento participativo? É você já chegar com as ações. Olha, pessoal, a ação é essa, essa, essa, essa, essa e essa. Priorizem. Qual é a prioridade? Porque aí fica mais claro. Aí não fica, não chega um cara e diz, eu acho que deve ser isso. E aí tem um aspecto técnico. Essa qualificação é identificar os interlocutores da comunidade, né? Não é toda a gente que vai. Tem vários modelos. A comunidade elegeu que acha a pessoa que melhor representa, né? Tem vários modelos. As primeiras assembleias de orçamento participativo é para eleger delegados. Então o delegado ele diz assim, olha, eu, por exemplo, sobre a cultura, orçamento participativo temático. Tem temáticos e tem dos bairros. Um temático da cultura, por exemplo. Aí tem três prioridades. Vamos promover a cultura local, vamos criar um grande empreendimentos culturais, digamos, o segundo, e o terceiro, vamos criar um Guggenheim, que é completamente diferente, né? E aí o delegado chega e diz, olha, minha prioridade 3 vai ser a primeira, é o Guggenheim, o segundo é esse, o terceiro é esse. E ele argumenta, e aí as pessoas votam nele, e tem que ter um mínimo de voto para virar delegado. E tem um conjunto de delegados. E esse delegado é que fica junto da Câmara dos Vereadores lá, né? Que é que é, digamos, a Assembleia, é a Assembleia Municipal. Pronto, agora faltam poucos, tá? Esse eu vou falar muito rápido, porque é isso que eu vou tratar nessa, com o Alan em dezembro, é a captura de mais-valia imobiliária. A outorga onerosa do direito de construir, ela é super interessante. Ela basicamente, em vez de você dar de bola, porque percebam o seguinte, as maiores mais-valias, em termos de você transformar aquilo que não vale nada em algo muito valioso, se dá no processo de urbanização. São os SEPACs no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro tem os SEPACs. Mas não é bem os SEPACs. Os SEPACs é o conceito. O conceito de outorga onerosa é um pouco mais amplo, mas é por aí. O que é que se faz, na verdade? Em vez de você dar de borla, você não dá de borla esse direito de construir. Você tem o teu terreno, e o teu terreno você pode construir uma vez ele. Você pode construir uma casa ali. Queres construir um prédio de 30 andares? Ok, vais pagar por isso. Por quê? Porque é o Estado quem forneceu aquela infraestrutura. Só é possível ter o prédio de 30 andares porque tem aqui uma via com transporte público, que tem saneamento adequado. Nada disso tu fizeste. E, na verdade, quando você não cria essa captura de mais-valia, é quando você cria as dinâmicas como é o nome? É um termo brasileiro. Imobiliária. Especulação imobiliária. Exatamente. Você cria a coisa de especulação imobiliária. O que é que se faz? Mais claramente, na hora que você cria aqui a cidade de Quilamba, e você tem um monte de terra vazia no meio, os donos dessa terra se beneficiaram. Porque entre a cidade do Quilamba e entre a cidade de Luanda, se criou as infraestruturas entre elas, se criou os municípios. Quem é o dono daquilo? Né? A cidade de Quilamba não é aqui no perimetral. Aquelas terras da perimetral são super valorizadas agora, porque estão do lado da cidade do Quilamba. E é óbvio, elas vão ficar vazias por mais um tempo ali, tal, até estarem bem valorizadas. Então, na hora que você captura a mais-valia imobiliária, não há esse interesse em manter a terra vazia. Né? E não há nenhum interesse em você ficar mudando os planos diretores, porque tu vai ter que pagar mesmo, não interessa o teu terreno. Pode construir 30 andares, ou 20 andares, ou 10 andares. Tu vai ter que pagar para construir aquilo. E essa é uma das maneiras onde mais você pode arrecadar fundos. E é uma maneira, não sei se vocês já ouviram falar no livro do Thomas Piketty, que ele fala do capital do século XXI, né? Ele fala que o grande problema da nossa geração é que a gente está a taxar demais as pessoas, a sociedade, e a taxar de menos o capital. Porque é exatamente isso. A gente obriga as pessoas a pagar impostos sobre a propriedade, mas não obriga um imposto sobre a criação do lucro, entende? Porque a gente acha que se a gente for taxar o lucro, o cara vai ficar desestimulado em fazer o lucro. Então temos que incentivar o empreendedorismo. Que nada. O incentivo ao empreendedorismo é ficar rico, acabou. As pessoas já têm. Tu também podes promover a construção de espaços públicos ou de equipamentos com tudo. Contrapartidas. Com essas contrapartidas. Exatamente. Você financia a cidade. A cidade já é financiada de alguma maneira. Em vez de tu gastares aquele dinheiro a fazer transporte público na frente de prédios ali que tem total capacidade, vai fazer em outro lugar da cidade. Sim. Não precisa nem ser ali. Essa é a diferença dos SEPACs e da outorga onerosa. A outorga onerosa você pode fazer em qualquer parte da cidade. O SEPAC você só pode fazer na área da operação urbana. Por quê? Porque o mercado imobiliário quer essa garantia. Eu estou a comprar o SEPAC aqui, mas eu quero que tu investas aqui. Exato. Ou seja, é uma coisa mais imobiliária, os SEPACs. Porque ele obriga, sabe, o empreendedor ele não quer que seja investido no MUSEC. Questão do acesso à terra e direitos intermédios e evolutivos de posse da terra. Vou falar rapidinho da ZEIS. A ZEIS é um exemplo fantástico. Como é que a ZEIS funciona? É quando você tem um MUSEC na Baixa, por exemplo. Esse MUSEC da Baixa, mesmo que tu não retire as pessoas de lá, elas vão sair naturalmente por gentrificação. Né? Por quê? Porque chega um gajo lá, sabendo quanto aquilo custa, e diz, ó, te dou 20 mil, queres? Aí ele aceita. Te dou 20 mil, queres? Te dou 20 mil, queres? Ele nunca viu 20 mil na vida. Tá a ver 20 mil ali. A mãe tá com um problema na província, tá doente. Ou alguém ficou não sei o quê. Ele na hora aceita aquilo ali. Então o que é que eles fazem? Primeiro, atomiza a terra. Não pode remembrar lote. Comprou, pode até comprar 20 mil. Vai ficar com um lotinho pequeno ali. Segundo, cria um lote máximo. O lote máximo é 120 metros quadrados. Ou seja, não pode fazer nada com aquilo ali. E o terceiro é você cria um uso capião especial coletivo. Em vez de dar essa terra a cada um, dar essa terra a todos. E eles ainda assim conseguem vender, porque eles fazem os papéis ali e vendem entre eles e tal. Mas não é um processo. Por quê? O entendimento é que ninguém quer ser morador de Mussec para sempre. E aquilo ali é uma solução temporária. É aquela coisa que a gente disse. É uma senhora que está lá batalhar e consegue colocar o filho a estudar na universidade. O filho estuda na universidade, né, porque ela está ali a vender cuca de dia, à noite está a fazer outra coisa, trabalha na DW de manhã e tal. Está com 3 empregos e consegue que o filho estude. O filho estuda, ganha uma coisa, já tira ela dali, já começa a ser uma função, já paga a universidade para um sobrinho, etc. E aí você consegue. Então, aquilo ali, as ex podem ser futuras reservas para espaços públicos. Para qualquer coisa, porque a propriedade, no fim, não é de ninguém, entende? É uma propriedade coletiva. E muitas vezes as ex é sobre concessão de direito real de uso. Você nem dá a propriedade, você só dá o direito real de uso às pessoas. Para combater mesmo essa gentrificação. Não só combater a gentrificação, para... É, exatamente. E para manter as pessoas ali, e para manter um estoque de terra, que é entender que o Mussec pode ser uma solução. O Mussec pode ser parte da solução habitacional. É uma habitação temporária, esse Mussec. Ele passa a ser uma solução de habitação para quem não tem outra condição. Por quê? Porque o problema, quem está no Mussec, está porque não consegue ter uma capacidade de poupança suficiente para ter um acesso à habitação, a um programa de habitação. Ele não consegue ter os 50 mil dólares que estão a pedir, né? Para ter um. Não é isso no Zango, né, hoje em dia? Quilamba. Ah, no Quilamba é 50. O Zango é 15, né? Pronto, é. Não consegue ter nem os 15. Então ele não tem capacidade de entrar em nenhum programa, ele vai para outra solução. Óbvio que tem os oportunismos e tal. E quando tu cria as ex, para os oportunismos. Para quê? Só se o gajo for querer arrendar, né? Aí você tem que cuidar dessa questão do arrendamento e tal. Pra ser. Agora, eu vou tentar ir mais rápido, tá? Pra gente ter mais debate e menos conversa minha. Ou vocês podem me interromper. Eu acho que é até melhor, vocês podem me interromper. Regularização fundiária e reorganização de assentamentos informais, que é a solução de você deixar as pessoas no local. Pode ser associada às ex. Economia versus desenvolvimento sustentável inclusivo. Por que eu coloquei isso aí? Porque é exatamente esses os dois temas principais da Rio Mais 20. A Rio Mais 20 falou, né, como a economia verde. Eu posso apostar com vocês que vai ter algo sobre habitação verde, saindo na nova agenda urbana, porque sempre é muito influenciado pelas conferências do ambiente. E é exatamente pensar o desenvolvimento sustentável inclusivo, é pensar a conservação do ambiente mais a erradicação da pobreza, né? Porque as duas coisas estão juntas, no fim das contas. É difícil quando tu tens as duas coisas, né? E, em geral, a situação de erradicação de pobreza, ela tem uma componente ambiental, né? Que as pessoas, em geral, vão para encostas, vão para áreas de alagamento, né? Vão para áreas de risco. Então, sempre tem uma componente. Questão da prosperidade das cidades. Isso é uma agenda da ONU Habitat. E é super interessante. É, do mesmo jeito que se criou, o PNUD criou o IDH há um tempo atrás. Né? Lembra? Foi em 2000. Nos anos 2000 ali. A discussão começou nos anos 90. O Amartya Sen, não foi nos anos 90. O Amartya Sen, ele é um... Foi Nobel, né, da economia, indiano, professor de Harvard. Ele cria esse conceito de... Ele criou o Índice de Desenvolvimento Sustentável, que é renda per capita, parity purchase of power, é a expectativa de vida, para retratar a questão da saúde, e a educação é a presença na escola, né, quantidade de matriculados e a taxa de alfabetização. Super simples de se criar o índice. E hoje em dia o IDH é uma coisa que está na boca de todo mundo, né? Tu consegue falar, olha, o IDH desse país melhorou, o IDH piorou. E o UN Habitat finalmente chegou ao seu índice, que eu acho muito interessante, que é o Índice de Prosperidade da Cidade, que é o CPI. Clica naquele. Eu trouxe aqui um Excel com alguns resultados iniciais. Primeiro, ele é multidimensional. Vai passando aqui, nessa barra. Nessa aqui, nessa. Sobe primeiro, sobe. Pronto, tava. Não, sobe. Posso manipular só agora? Rapidinho. Então, primeiro, ele é um índice multidimensional. Em vez de ser simples como o IDH, ele tem essa vantagem e desvantagem, né? É vantagem do lado analítico, desvantagem do ponto de vista da replicação. Mas ele tem um índice de produtividade, que tem a questão do emprego e a questão do crescimento econômico. a questão da infraestrutura, desenvolvimento da infraestrutura, que vai desde dos ITs, a mobilidade urbana, a conectividade das ruas, a infraestrutura e habitação, a infraestrutura social, né, a infraestrutura para habitação. Depois tem a questão da qualidade de vida, né, que vai desde o espaço público, questão da saúde, educação e segurança. Depois você tem o índice de inclusão social e equidade, que vai desde a equidade econômica, mas também a inclusão social e a inclusão de gênero. E, por último não, né? Tem mais dois. A questão da sustentabilidade ambiental, que vai ser a questão de água, energia, do lixos, né? Resíduos sólidos, qualidade do ar. E, por último, a capacidade institucional e as finanças municipais, né? E a participação e transparência. Então, dá para ver que é um índice multimodal, que é super interessante. O problema ainda são os custos, né? Para se produzir um CPI. Hoje em dia está em torno de 80 a 100 mil dólares para se fazer essa análise inteira. E no final você tem um plano. E os resultados são muito interessantes, porque você pode comparar as cidades. E as cidades começaram a se reconhecer. Isso foi feito na Ásia, né? Com algumas cidades do Vietnã, do Bangladesh, Camboja, Indonésia, Nepal. E você chega a resultados. Deixa eu ver aqui o bar. Você consegue chegar a resultados que são reconhecíveis e você vê claramente onde a cidade pode evoluir, né? Onde ela tem que investir para os próximos anos. Isso é uma das coisas que eu estou tentando a convencer o governo de Angola, através do MAT e do MINUA. O MAT tem que participar disso, para a gente produzir os CPIs, pelo menos das capitais provinciais. Porque se a gente produz só o de Luanda, fica aquela coisa de comparar com as outras cidades, e o melhor é comparar entre as cidades mesmo, daqui, né? Você tem uma base de comparação. As 14 capitais, as 18... Você quer fazer um aumento nacional, isso, regional, para cada, então tem que ter cidade. Essa noção... O contexto inclusive, de ver as redes das cidades. Seria super interessante a gente ter esses CPIs, até para o Habitat 3, entende? Para Angola levar como um produto, assim, de, olha... Já fizemos nosso CPI, já estamos a tentar trabalhar nisso. Acima de tudo, é uma ferramenta extraordinária de planeamento. De planeamento e de diagnóstico, exato, de estratégia. E o final, a última questão dela, a última fase do CPI é isso. Há um plano estratégico, né, de desenvolvimento com base nele, com base nas coisas. E o CPI agora está sendo adaptado para ser parte dos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a ideia é essa, né? É fechar... Os CPIs são bem interessantes. Uhum. Como é algo que o UN Habitat agora está a desenvolver, que eu acho que é uma das peças mais interessantes. A DW parece que fez alguns ensaios dos CPIs para Angola. O Alan estava a me contar que o Moreno, o Eduardo Moreno, que foi quem teve em Angola em 90, ele é quem coordena. Eu tive um almoço com ele, muito engraçado, né, Herói? A gente conversando sobre Luanda, as impressões dele, as minhas e tal. E ele viveu cá na década de 90, né, antes de terminar a guerra. Então tem uma visão do país que eu disse, ó, já mudou muito aquilo ali. Tens que vir, cara. Tem que trazer. A resiliência, a redução de riscos e mudança climática. Isso aí é um tema que vocês viram toda hora, né? Cidades inteligentes, smart cities, inclusão digital... Habitação no centro da agenda, housing at the center. Por quê? Porque se percebeu que só produzir habitação desconectado dos outros aspectos, você termina complicando tudo. E às vezes eu tenho um pouco de receio da gente estar com o nome habitação muito enfatizado, porque tem aquela pegadinha, né? Mas enfim, é o tipo da coisa que... Depois, habitação incremental, o incremental housing, né? Que é a coisa de você... perceber que a capacidade de poupança das pessoas não são iguais. Nem todo mundo já consegue comprar um T4. Então, dá a ele um T0 mesmo, sem nada. Ele mora na sala, por enquanto. E ele vai construindo aos poucos ali. Vai fazendo. Não, mas é sério. Essa estratégia é melhor. Tu gastar mais com... Sabe qual é a estratégia que se faz? Porque tem duas. Ou tu faz um T4. Ou tu faz um T4 no Zango, que é longe... Mas não é uma boa estratégia. Ou tu faz um T4 longe, ou tu faz um T0 aqui. Eu tenho certeza que, do ponto de vista da sustentabilidade de longo prazo, é melhor o T0 aqui. Mesmo que seja pequenininho e ele vá ampliando depois, é melhor os governos gastarem no terreno do que gastar na habitação. Essa é basicamente a dica que se dá no incremental housing. Mas depois, é uma questão de responsabilidade, as pessoas assumirem a casa como um produto seu que têm que exatamente. Assumir. As pessoas se sentem parte daquilo. Depois o bairro ganha outra diversidade, né? Fica um bairro bem mais interessante, tu já deve a casa pronta com um produto acabado. Fica aquela coisa monótona. Não, deve não ter zero, cada um faz a sua criatividade. Tecnologias locais e produção em escala, isso inclusive é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? E o último aspecto, que é o mercado imobiliário e a produção de habitação social. É, como é que a gente faz para produzir habitação social em áreas de alta valorização do mercado imobiliário? Esse é o grande desafio do mundo inteiro. Né? Como é que a gente faz para ter habitação social nas áreas valorizadas? É no mundo inteiro. Só a Holanda, talvez, é quem tenha conseguido fazer melhor, porque a Holanda tem aquele seu modelo de fazer a cidade por quadras, e aí ele vai produzindo, e 60% dos holandeses e estrangeiros moram em habitação social. Então, a habitação social é muito grande a sua participação no total. Eu diria que a Angola está partindo para uma coisa parecida. Porque o Estado tem sido um grande provedor de habitação. As ZENs não vêm também ajudar a ter isto? Quer dizer, fazer essa... Mas é diferente, porque as ZENs não é habitação social, né? É a autoconstrução que foi incorporada dentro do estoque. Sim, o conceito... É. O conceito, mas ali é MUSEC. É a casa de MUSEC, foi produzida sozinha. Aí é habitação social mesmo, é... Não só a produção de habitação social pelo Estado, mas pelo privado mesmo. Sim. Os setores privados produzindo habitação social. Sim. Como é que eles fazem para produzir? Uma estratégia no Brasil que já se pensou, por exemplo, é operações urbanas. 10% de todo investimento tem que ser habitação social. Óbvio que nunca implementaram, tem na lei, mas não faz. Sim, a outra coisa... tem este modelo, tá? O plano do Cazenga tem este modelo. Não, isso não é novo. O projeto Luanda Sul, que foi em 98, 2000, o projeto Luanda Sul, foi feito com a Debrecht e o Prato Valadares. Foi concebido dentro desse conceito. 20% do lucro da venda dos terrenos revertia a habitação social. Mas onde? Não, mas... Em Viana, quer dizer. Isso é que a gente não quer. É estar no local. A falha foi justamente dar... Porque o modelo do Cazenga já é outro. O modelo do Cazenga é dentro das unidades operativas de planeamento e gestão, tens que incluir uma percentagem para a habitação social. E isso promove também a mistura social dentro de... E promove o desenvolvimento de cidade efetiva e não de... Acho que podemos abrir esse aumento de cidade. Não, já é o debate. O debate é esse. Pode começar. Não, não, não. Vou falando para quem tem perguntas ou... Mas eu queria... Pode, fica à vontade. Antes de tudo, tem algumas questões, mas eu tenho que passar para não monopolizar, tentar ser o mais sintético possível. Estamos a falar de cidades e urbanismos e resiliências e coisas. Não nos esqueçamos de que a UN Habitat é o mundo todo, é o universo todo, e quando se fala de cidade, é facilmente se esquece que também que existe o rural. E quando se fala de cidade, também muitas vezes se esquece que, e principalmente em África, não sei como é que é o papel da UN Habitat no Quênia, no que toca às análise das cidades africanas e à rápida urbanização das cidades africanas, porque são muitos países africanos estão a viver a era de pós-conflito, que forçou, que antes já havia uma migração natural, que as pessoas iam para as cidades buscar, em busca de trabalho, o conflito armado forçou, e caso de Angola, acelerou, né? O caso de Angola é um exemplo disso. O que é que acontece? Estamos a falar de cidade, não esqueçamos de que muitas cidades africanas, as pessoas que vivem nestas cidades, estão a aprender a viver em cidade. Ainda hoje a vir para aqui de serviço, passo pelo São Paulo. São Paulo está um caos. São os táxis, são os roboteiros. É o caos, é o ponto. Os roboteiros, os jovens que andam com carrinho de mão. O trabalho informal de peso pesado, ele carrega. São roboteiros, são zungueiras, quer dizer, é o sítio do Luanda mais caótico. E as pessoas, e estamos a falar de resiliências, quer dizer, ainda estamos num estágio de aprender a atravessar a estrada, estamos no estágio de existir paragem de autocarro. E só para dizer que essa rápida urbanização devido à guerra tem este senão. Se calhar a nova agenda, o Habitat 3, se calhar refletir, no caso africano, a encontrar soluções para a cidade que não seja na cidade. encontrar soluções intermédias entre campo e cidade. Se calhar está aí, porque o rural é o rural, mas poderá haver soluções intermédias entre a cidade e o campo. Hoje, agora, o que se fala é a diversificação da economia, ou a crise do petróleo, e uma das soluções está aí, aproveitando esta diversificação da economia, encontrar os tais clusters que se fala, que estão no Plano de Desenvolvimento de Angola para 2025, encontrar estes lugares, estes sítios onde estarão concentrados a produção, tanto na agricultura como na indústria, a criação de cidades, mas entre o campo e a cidade. Sair da caixa, pensar fora da caixa, e não ser só na cidade, porque na cidade temos, conhecemos os museques e por aí. Isso para falar da questão da, quando falou do direito à cidade. Eu tive uma discussão enorme com meus colegas brasileiros na minha pós-graduação, que eu não concordava com o direito à favela. Não concordo. Tudo bem, é o direito ao lugar, mas é um direito que é concedido, mas em simultâneo está a segregar. Eu tenho direito de estar na favela, mas ao mesmo tempo sou conotado como favoleiro, sou conotado como traficante de droga. Quer dizer, eu já por si, estar a viver na favela, estou condenado gerações. Quer dizer, é contraditório eu ter um direito à cidade, mas ao mesmo tempo estar-me a condenar em gerações. Porque a cidade também permite transformação. A cidade permite que sair de um estágio, obviamente, tem custos. Mas, por exemplo, no caso do governo angolano, a que assume, tem estado a assumir a oferta habitacional. Obviamente criticável, eu sou dos mais críticos, o Zango, eu não concordo com o Zango, nunca concordei, mas quando falou do ressentimento do Zango, no início, no Zango 1 ou 2, no início, foram famílias que estavam em situações de risco nas encostas da Samizanga, da Boa Vista, e em enxovadas algumas casas deslizaram. Foi criado o Zango 1 e outros agumbrados, sapus e coisas, para reassentar essas populações em risco. Só que depois virou o Zango 1, 2, 3 e 4, já vai até quase o 5. Né? Mas essa questão do risco, há necessidade, não tem como. Tem que reassentar, mas pronto, aproveitou-se. É uma questão de direitos humanos, inclusive. Né? Certo. O reassentamento ele só é justificável exatamente nesse caso, quando Sim. há riscos. Quando há riscos, como as condições de vida são muito precárias. Como, por exemplo, tem gente vivendo em Lagoas aí, né? Exato. No meio da cidade. Não dá para você manter as pessoas nessas condições. Pronto, só para terminar, eu agora estou concentrado em modelos habitacionais. E a solução para a habitação nas zonas informais, para além de ser um. Há que discriminar. Quando se fala de Museca, há um risco enorme. Vejo sempre em discussões com a Ângela Mingas, há Museques e Museques. E favelas e favelas, quer dizer, nós tentamos generalizar e essa generalização tende sempre a soluções, as mesmas soluções. No caso do Kazenga, é um tipo de Museque que não tem como manter o estilo de vida no Museque conforme está. Não tem como. E é uma zona de risco, uma zona alagável, inundável, não tem como manter a estrutura conforme está. Tem que se partir tudo e fazer outra. E em altura, pela densidade populacional que o Kazenga tem, estamos a falar de 400 pessoas por hectare, uma cidade de densidade alta, para realojar tem que ser em altura. Então, a solução habitacional requer um estudo aprofundado. Não é o quilamba, não é o Nova. Também, sou também crítico. E atendendo às tecnologias, também nessa passou para terminar, as tecnologias de construção. Como se vai demolir parte do museu, pode-se reaproveitar. O inerte, o entulho, o bloco, a chapa, pode perfeitamente se reaproveitar do que se destruiu e voltar a produzir materiais de construção a partir das demolições. E isso pode ser uma oportunidade para criar indústrias locais para fornecimento de materiais. Vamos abrir, né? Pode sim. Sabe. Acho que não colocou questões. Não, colocou várias. Então pode responder. Não é melhor ter mais? Eu vou. Tá bom. Eu coloco umas rápidas. Olha, essa questão da. viu que tinha, né, a questão das ligações urbano-rurais e tal. Mas é extremamente complicado, viu? Porque o desenvolvimento rural, em várias vezes, eu falo isso, não é nem só da experiência do Brasil, é a experiência dos países que resolveram dinamizar a sua economia rural. Se passa muito pela mecanização. Se passa muito pela expulsão de gente mesmo. E isso é uma coisa contraditória, porque se tu quer dinamizar... As grandes produções de soja no Brasil, não mora ninguém ali. É ninguém. Os países que têm as economias agrícolas mais desenvolvidas são Brasil, Estados Unidos. Não é como a Índia, entende? Que tem aquela produção intensiva de coisa. Quem trabalha, quem é competitivo em termos de commodities mundiais, em produção de commodities, termina tendo um modelo de produção que expulsa as pessoas da zona rural. Então, tem essa questão. A segunda é aquela coisa que eu já falava de... Sabe, com as comunicações hoje, as pessoas têm internet, têm acesso à informação. Elas sabem o que está se passando. As coisas. Não é todo mundo que quer ficar na zona rural porque a gente quer. Né? Olha, se tu vier para cá, vai complicar ainda mais o trânsito e tal. Fica aí. Não dá. Não é muito assim. A gente não consegue. Os chineses têm aquele ticketzinho, né, para evitar... Os chineses na zona rural recebem ticket para evitar essas coisas. Mesmo assim, eles não conseguem controlar completamente Xangai, Shenzhen. Shenzhen é uma cidade do nada. Tem hoje 17 milhões de pessoas. 18 milhões de pessoas. Uma cidade que era uma zona rural do lado de Hong Kong. Abriu-se, óbvio que foi induzido parte da migração, do processo migratório, mas uma parte não foi. Então, termina sendo muito difícil. Agora, concordo. Tem que se olhar, pensar a cidade e se olhar para o rural. Não dá para se dissociar. E isso é uma coisa que às vezes se perde, que os planejadores perdem. Eles pensam muito a cidade, e por isso essa coisa do resgate do planeamento regional e da questão metropolitana. Então, pensar a cidade nunca deve se fechar em si. Ela tem que se pensar dentro do conjunto urbano ao seu redor. E quando eu falo em metrópole, eu não falo só de áreas conurbadas, tá? Eu falo da metrópole contemporânea, que é a metrópole de troca de áreas. Que é metrópole como Roterdã, Amsterdã e Den Haag, lá. Todo dia está trocando. Aquilo é uma metrópole já. Como Lobito e Benguela. Já é. Né? Mesmo que não tenha uma conurbação ainda na Catumbela, mas aquilo ali. Já está quase. Está quase, sim, já está. Já está quase, né? Mas tem as ligações. Você vai um dia e o outro e tal. Como pode ser o Ambiqui, não sei se um dia, se ali teria um terceiro eixo. O plano Angola 2020 fala, né, em um Mocuito como o terceiro futuro eixo, uhum. Depois de Luanda, depois de Benguela Lobito. Mas não sei, porque é um pouco longe ali, então tem que se ver se aquilo é uma coisa. Isso é um aspecto. O segundo aspecto do direito à cidade, que falaste. O direito à favela realmente é contraditório, né? Você dizer assim, pô, o cara tem esse direito, mas olha, e ele é estigmatizado. E esse é meu argumento, inclusive. Porque eu concordo contigo, tem muita gente no Brasil que fala assim, ah não, o cara quer morar na favela. E o argumento inicial para defender a favela é sempre esse, questão cultural. Não, porque tem o samba, a turma fica lá no samba, ou tem a cultura do Mussec e tal. Mas vai perguntar alguém que mora no Mussec, diz, quer uma casa no Palatão? Não pergunta assim, rápido, porque tem uma questão de status, entende? As pessoas querem... As pessoas querem ter status. Por exemplo, o que a gente vê, por exemplo, é que pessoas que moram em favelas no Brasil e que entraram em algum programa social para a universidade, elas não se identificam. Quando elas entram pelo ProUni na universidade privada ou pelo SISU na universidade pública, 50% das cotas hoje são para os mais pobres no Brasil, né? Nas universidades públicas. Eles não ficam a dizer, eu sou favelado, exatamente porque ele é estigmatizado. Então tem essa questão. Mas ele só está na universidade. O colega dele, o amigo favelado dele que está lá na periferia, não está na universidade. Por quê? Porque não estudou no Dom Pedro II, que é o melhor colégio do Rio. E que está ali próximo, e que tem um monte de gente mais pobre que está estudando no Dom Pedro II. Então, sabe, para estar mais próximos da melhor escola, é melhor tu ser da tua geração, tu vai ser um favelado. Se tu colocares ele para o Zango, ele vai deixar de ser um favelado, mas ele vai estar lixado por três gerações aí, porque 80% do salário dele vai para gastar em transporte, se ele quiser vir para baixo. Então essa conta é que é difícil fechar, mas concordo contigo, é super complicado você dizer, olha, direito à favela, é isso. Na verdade, o direito à cidade pode ser o direito a você, né? O que não é bem um direito a... Né? Mas, enfim, esse é o aspecto. O último que tu colocaste foi o... Da habitação... Isso, eu concordo que cada MUSEC é um MUSEC, mas assim, acho que é um pouco, a cidade é um pouco como, vamos fazer essa analogia como corpo humano, toda analogia é horrorosa, mas eu não falei. Mas pensa que, mesmo um land readjustment, eu entendo que seja um land readjustment que vocês estão fazendo no Kazenga, né? Vocês estão a tirar as pessoas, exato, reorganizar e trazer elas de volta. Exatamente. Não dá a voltar todo mundo, já começa aí. Não. Eu recebi uma cartinha horrorosa, inclusive dizer assim, senhor representante da ONU Habitat, estou mesmo mal, não, o governo não está querendo me dar a casa que eu mereço, sou do Sambizanga, não sei o quê. O senhor tem... eu não sei de onde ele soube, onde eu morava e tal. Eu sei que ele apareceu lá. Hein? Hã? E mandou um negócio. Às vezes você fica pensando até se não é alguém, algum Arapuca, né? Por exemplo, assim, eu vou responder já. Mas era uma coisa assim, eu dizendo, puta, mas eu vou encaminhar pra você que tá no Getrux, né? Mas eu achei interessante porque ele não se sentiu contemplado. Então, esses 40%, querendo ou não, a solução não é a melhor possível para eles. Então, o land readjustment tem sempre esse problema. Nem todo mundo consegue ser incluído. O segundo problema do land readjustment é que é uma cirurgia. Sabe? Por mais que depois... É até o silicone. Uma mulher que coloca um silicone, ela vai passar por um processo cirúrgico. Isso tem traumas. Na pele, né? Tudo bem. O resultado estético depois pode ficar melhor. Mas ela vai perder... Ela pode, no processo, perder uma coisa. Então, qualquer intervenção... Mas tem que ser bem feita a cirurgia. Tem que ser. Tem que ser, tem que ser uma coisa. Acima de tudo, eu acho que é o maior desafio. Tá. Eu já não voltei igual. Acho então, que o maior desafio até dessa operação cirúrgica é o processo da transformação e a gestão dos limites da conversão, da reconversão. Porque enquanto tu vais ter zonas que já estão reconvertidas, elas vão estar a confluir durante algum tempo com zonas que não estão reconvertidas. Exato. Percebes? E este até mais a questão temporal da transformação parece-me o maior desafio do processo, porque assim, apesar de tudo, essa operação estética não é estética porque é pensada num todo, percebes? É pensada num todo e, portanto, o que é pensado é que no fim de todo o desenvolvimento tu vais ter quantidade de equipamentos que é necessária para aquela população, vais ter quantidade de habitação que é necessária para aquela população, quantidade de espaços verdes. Isso foi tudo pensado como uma cidade a funcionar, obviamente baseado em critérios que foram definidos, mas podiam ser outros, mas o ideal é que no fim desse processo a cidade funcione como uma cidade. Sim. E que vai também tem espaço para alguma flexibilidade de alteração. Agora, o tempo intermédio em que estas coisas vão estar a coexistir, esse é que é o grande desafio. E a outra coisa, e a participação, no processo. Tem mais dois desafios, eu diria. Aí, uma é da questão de finanças, né? Sim. Essa e como isso se torna sustentável? Porque quem é que sustenta esse processo? Não, o todo é sustentável. É essa a questão. O todo, a maneira como foi pensada, é sustentável porque a ideia é que aquilo que tu vendes, tu vais usar, tá, então, para a infraestruturação. A densidade no final, ela se mantém ou ela aumenta? Ela reduz ligeiramente. Né? Apenas a densidade nunca é boa, mas se essa densidade, digamos que vocês consigam manter 90% da densidade, então 30% vai financiar os 60% que permanecem. Sim. Seria isso? Entendi melhor o mecanismo. 40 financiam 60. Os 60. Mas a densidade diminuiu, né? Então, na verdade, são 35. Sim, sim. A financiar os 60. Mas vocês têm alguma solução sem ser a reconversão? Tem. Seja a mais prática? A mais prática e mais simples possível é essa da ex. Quer dizer assim, olha, isso é uma solução temporária. Tu cria regras especiais. Tem um zoneamento na cidade, né? Tem a zona de urbanização, sei lá, qualquer uma, e essa área é uma ex. Mas no quanto já tens uma grande ZEIS, que é o Kazenga, o que é que tu vais dizer? Delimitar que durante... Aquilo já está a acontecer. Não é? Então como é que, nesse caso, como é que tu fazes? Não é? Ou como é que se faz? A terra do Estado, aqui em Angola, a propriedade do Estado. Isso é o menor dos problemas que se tem. Então, sendo a propriedade do Estado, você diz assim, olha, meus amigos, aí ninguém vai ter direito de superfície nessa área. Essa é uma área que vai... Agora, óbvio, eu não acho que o Kazenga inteiro é para ser reconvertido, tá? São alguns pedaços, né? Sim, sim, sim. Tem áreas que não precisam, mas alguns pedaços ali, você diz, olha, isso aqui é um azeite. Alguns, com o tempo, eles vão se reconverter até se transformar numa área como o Rutong, lá ali, que é uma área hoje fancy, inclusive. É uma área cara de se morar. Algumas áreas vão se reconverter. Outras nunca vão ter condições de estar integrado na malha urbana. Esses que não vão ter condições de estar integrado na malha urbana, como ninguém é dono dali, e aquilo ali é uma área de estigmatização, as pessoas naturalmente vão aí para outras opções depois, elas vão a sair, etc. E aquilo passa a ser... O Estado é dono daquilo, ele pode colocar. Agora, tudo isso é experimentação. Todos esses processos a gente tem que ver ao longo do tempo para ver o que é que vai dar certo. Né? A história que vai nos dizer o que é mais apropriado. O fato é que esse aqui, às vezes, é uma maneira muito simples de você manter as pessoas no local e elas melhorarem as suas condições de vida sozinhas. Só para dar uma pergunta aqui. Ainda ontem foi feito uma jornada com o governador do Anda. O presidente da missão aqui do Anda foi fazer uma visita pela cidade do Anda e foi ao Rangel, do projeto de qualificação do Rangel, a falar na rádio. Do nível freático, quer dizer, com essas chuvas, o nível freático do Rangel aumentou consideravelmente e tem zonas, pontos de acumulação de água. E que o Rangel é um seco muito denso. E justamente onde acumula água, onde está uma concentração de não tem como. Aí eu concordo. Não tem como. Aí você está trabalhando os direitos humanos. E para pensar a drenagem do Rangel, não vai se pensar só no Rangel. Tem que apanhar, tem que ir até o Cazenga, tem que ir até o Cazenga, apanhar as linhas de água, apanhar as valas de drenagem que existem, apanhar algum sistema, alguma infraestrutura de drenagem. Quer dizer, então, só o simples pensar em todo, num todo, já por si só. Mexer nesse território todo. Sim. Só a questão da drenagem. Quando eu falo das ex, as reconversões, elas não são inimigas. Elas são processos complementares. Na verdade, as ex são mais adequadas para alguns lugares onde está havendo reconversão, ao meu ver. Claramente, que o Estado está investindo uma coisa que a própria população poderia fazer a reconversão. Sim. Porque, por exemplo, vamos pensar. Tu achas que você converteu o mártir de Kifangolo? Mas tem gente que acha. Claro. Alguém pode achar que dizer, olha, não, mas... Não, mas, por exemplo, neste plano o critério é esse. Os Bs e os Cs, esses bairros são mantidos, o tal área é mantido. Tudo o que tem mínimo de infraestruturação, onde qualquer tipo de investimento é mantido. Não, nesse ponto é exatamente isso. É, você busca, você faz uma análise, e o que não precisa ser reconvertido, não precisa ser reconvertido. Porque, novamente, a grande questão da reconversão é, dá para reconverter a cidade inteira? Ótimo, vamos começar. Agora, se só der uma parte, há um processo de injustiça social aí. Porque uma parte é reconvertida, outra parte não é reconvertida. E aí, qual é o critério de reconverter essa e não essa? E essa tem sido sempre o grande problema da produção, da provisão de habitação no mundo. Porque os recursos são escassos. E quando os recursos são escassos, você tem critérios de seleção. E os critérios de seleção, a gente sabe que nem sempre são transparentes. Né? Eles, às vezes, podem ser até... Então, quanto mais você intervém no território, porque a gente diz o keep it simple? Porque quanto mais você intervém, mais fios soltos você começa a deixar, entende? Ah, eu vou fazer isso, ok. Agora eu tenho que criar um processo de gestão. Ah, eu tenho que criar um processo de seleção de quem é beneficiário. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Você começa a criar fios soltos. E aí você tem que amarrar. Se você conseguir amarrar tudo bem, o melhor processo sempre vai ser a reconversão, é óbvio. Se você tiver um processo de gestão excelente, uma transparência na alocação das habitações, é, um critério de participação até no processo, das pessoas participarem do processo, e dizer, porque às vezes a reconversão pode impor um padrão de cidade que nem é o que as pessoas querem, né? Nem é o que as pessoas estavam a esperar. Às vezes é. Às vezes nem é. Então, é tudo isso. Então, estão a ver a questão do keep it simple. A vantagem do keep it simple é isso. Quanto mais simples tu deixas, menos a coisa complica-se por si só. Né? Lembra quando estás a falar de níveis muito baixos, de falta de infraestrutura, de canalização, de esgoto, sim? Quer dizer, se não mexes nisso, também os índices de pobreza continuam na mesma. E acho que ignorar isso e deixar, acho que também é um crime por si só. E não há como fazer isso atualmente sem realojar as pessoas. Mas o como, concordo contigo, é o cerne da questão, né? Pode-se fazer tudo. É importante, todos esses estágios de sejam feitos bem. E perguntar às pessoas, né? Certo. Porque o maior crime, talvez, é a gente decidir o que é ruim e o que é bom para gente. Porque eu tenho uma dúvida, se alguém que morava na Baixa, se tu perguntares, e aí, gostaste de mudar para o Zango? Pode ser que muitos achem bom, assim, mas pode ser que alguns não, entende? Então essa aqui é a questão, às vezes a gente diz, olha, era um crime deixar ele ali, porque a condição de vida dele era muito ruim e tal. Mas pergunta a ele, né? E essa que talvez seja a grande, o grande problema hoje dos técnicos é isso, né? A gente sabe o que é que o outro quer, né? Nós sabemos, olha, a gente sabe o que tu quer, fica calmo, queres ir morar nos anos. Não. E aí você cria outras coisas. Por exemplo, a Chicala é mais claro até, né? A Chicala tinha a questão da subsistência dos pescadores ali, é até mais. Mas lembra de Viana, onde não tem mar, é complicadíssimo. Sim, mas aí é claro que não é uma questão de melhoria de condições das pessoas. Mas pode se enquadrar. Pode se enquadrar facilmente. Se tu vires as condições que a Chicala era, ali era, não tinha urbanização, né? Você pode conseguir enquadrar aquilo no direito à habitação, facilmente. Quer dizer, olha, eu dei uma habitação muito melhor para ele. Ele agora está melhor. Mas esse é o perigo da... Claro que sim, claro que foi pensado, mas não sabemos que já tem outro que mas esse melhor é sob o ponto de vista técnico ou sob o ponto de vista das populações? Porque há social, há o outro aspecto que as populações sim vão para esses lugares de realojamento. Meia dúzia de dias voltam para aqueles sítios porque não tinham os meios de subsistência e tinham as suas redes sociais. A Chicala não é um espaço tradicional de pesca, não são pescadores. A Chicala tem... 70 anos, finais dos anos 70, dos anos 80, e foi um morro, não sei qual é. Era um morro onde é o mausoléu. Sim, mas tinha um nome, esqueci o nome. E foi implodido o morro e a terra do morro foi aterrada na. E criou a Chicala. Quer dizer, é um assentamento novo, muito novo. E é um terreno privado, tem lá um projeto conhecido, que é o projeto Sodim. Agora, se perguntem se era possível conciliar a parte privada e mantendo alguns moradores lá, era possível, sim. Há um modelo chinês interessante. Era possível. O modelo chinês é até bastante interessante, porque normalmente quando eles fazem esta reconversão de quarteirões ou de zonas onde já tinham habitantes lá, o promotor é obrigado a construir uma ala do edifício, ou uma parte do edifício, que é para os habitantes originais. Exatamente. Se mantém e faz o resto do desenvolvimento, promoção. Isto tem duas vantagens, as pessoas não saem do sítio, têm melhores, outras vantagens, têm melhores condições de habitação e promovem inclusão social. Sim. Também pode acontecer este género de modelo. Esse é um modelo super interessante. As pessoas estão ali, elas são realojadas temporariamente, né? E o promotor imobiliário provém, inclusive, esse alojamento temporário. Tu mandas ele para o Zango por 2 anos. Desenvolve, ele volta. Seria o ideal. É uma questão de decisão, né? A gente sempre tem que tomar uma decisão que é essa. A cidade fica mais bonita, mas a condição de vida das pessoas piora. É um fato. Se não pioraram em termos de habitação, que de fato melhorou, piorou em termos de condições de vida mesmo. A educação dos filhos piorou, porque no Zango não é o mesmo professor que está aqui. Não é outra, sabe, a rede. A gente sabe que as redes de ensino, a rede de serviços, quem, os mais competentes ficam na parte central da rede. Ele não, quem está no posto de saúde da periferia é o pior enfermeiro. É aquele que vai. É como uma vez que eu tinha um motorista que ele resolveu. Eu estava a querer abrir uma garrafa de. Tomar uma. E ele resolve abrir com um dente. Eu falei, não precisa. Ele foi lá, abriu tal. E ele faltou o trabalho por 2 dias. Eu fiquei preocupado. Tal. Ele era gago, né? Então ele chegou falando. Eu não vou imitar ele aqui. Você é gago, mas ele falou, olha, fui no hospital para tirar o dente quebrado. Me tiraram primeiro um dente bom. E depois tiraram o quebrado. Ele tinha perdido 2 dentes naquela brincadeira. Através da cuca. Eu me senti culpado, né? Porque aquilo foi. Não tínhamos um abridor e ele foi querer ser gentil. isso. Acho que não temos outras contribuições. Então, tendo em conta o tempo, vou dar para encerrar o nosso debate, tentarmos discutir, se calhar, em outros foros. Mas acho antes... Que, vocês três têm que... Todos vocês, ó. Uhum. Mas vocês que foram mais... foi super interessante. E eu gostaria que vocês tivessem um debate direito à cidade. Que o Alan disse que quer promover. Então, também estão convidados, se calhar, na conferência de 2016, né? Hã? Se calhar vão estar convidados também na conferência de 2016. Se a gente não conseguir financiamento, só daqui a 20 anos. Mesmo que eu não consiga, provavelmente. Eu espero que consiga, né? Mas. Vai ser onde? Vai ser no Quito. No Equador. Tem que já ir preparando, que é longe a viagem. Ok. Em outubro. Daqui para o Brasil são 7 horas. Outubro faz frio lá, né? No Brasil, por aqui deve ser umas 12, mais ou menos. O tempo do dia. São Paulo. Ou mais. Tipo. Ok. Pra já eu agradeço. Não faz frio. Não faz frio, não. Próximo do Equador. O nome do país é Equador. Ah, ok. Agradeço o senhor Carlos por aceitar o nosso convite. O senhor Tomás. E a todos presentes. Retenho o convite para o próximo debate. E tenham um bom fim de semana a todos. Obrigado, Igor. Obrigado.